4.1.2 Aplicações práticas e exemplos de prompts. A seguir, serão apresentadas algumas aplicações práticas na geração de planilhas por meio do uso de IA generativa para texto. 4.1.2.1 Controle orçamentário. A IA pode gerar planilhas para acompanhar receitas e despesas mensais, facilitando o controle do fluxo de caixa. Descrição: gerar planilhas que ajudam a organizar e monitorar receitas e despesas mensais. Prompt: organize os seguintes dados em uma planilha. Receita: R$ 10.000, janeiro; R$ 12.000, fevereiro; R$ 15.000, março. Despesas: R$ 7.000, janeiro; R$ 8.000, fevereiro; R$ 9.000, março. Adicione uma coluna para saldo mensal e crie um gráfico de barras comparativo. Na figura 7 que temos aqui, somos apresentados a um exemplo prático de como a inteligência artificial, especificamente o Chat GPT, pode ser uma ferramenta poderosa no gerenciamento financeiro pessoal. O que vemos é o resultado de um pedido, um prompt, feito à ferramenta para organizar dados de receita e despesa em uma planilha e, em seguida, gerar um gráfico comparativo. Observe que o ChatGPT não apenas criou a tabela com os valores de receita, despesa e saldo mensal para janeiro, fevereiro e março, mas também interpretou esses dados visualmente. O gráfico de barras resultante nos permite de imediato identificar tendências. Podemos ver que a receita aumenta progressivamente ao longo dos meses, enquanto as despesas também crescem, mas em um ritmo menor. Isso se traduz em um saldo mensal crescente, o que é um ótimo sinal para as finanças de qualquer pessoa. A importância disso reside na facilidade com que podemos transformar dados brutos em informações úteis. Muitas pessoas se sentem intimidadas por planilhas e gráficos, mas o ChatGPT simplifica esse processo, tornando o controle financeiro mais acessível. A visualização clara do fluxo de caixa, a diferença entre o que entra e o que sai, é fundamental para tomar decisões informadas, como identificar áreas onde é possível economizar ou investir. Além disso, este exemplo demonstra o potencial da IA para automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para que possamos nos concentrar em aspectos mais estratégicos do planejamento financeiro, como definir metas de longo prazo e buscar oportunidades de investimento. A capacidade de gerar relatórios e visualizações de dados de forma rápida e eficiente é um recurso valioso para quem busca ter mais controle sobre suas finanças. Em resumo, a figura ilustra como a IA pode democratizar o acesso a ferramentas de gestão financeira, transformando dados em insights visuais e facilitando a tomada de decisões. O ChatGPT, neste caso, atua como um assistente financeiro pessoal, simplificando o processo de controle de orçamento e promovendo uma maior consciência sobre o fluxo de caixa. Essa aplicação demonstra o potencial da IA para empoderar indivíduos na gestão de suas finanças.